cê risca, risca. Acende o isqueiro. Queima, queima, queimou. Será palheiro, então liga. Sobe a fumaça, tem zóio de candera. Deu que toca, então disfarça de ventuca. Pra caguetar, depois que tá na mente, não tem como puxar pá. Deixa pá enrolar sem se enrolar. Liga, queima, joga fumaça pro ar. Queimou, se acendeu, então enrola. Puxa, pensa, passou a bola. Se for na bola, ligou só por roda. Queimou uma vez, fumaça só vê. Que tanto ri, aí, zóio não quer. Abre, tem cagueta na área, liga o patchouli. Abra a janela pra fumaça circular. Eu sigo o bergamoto, uma dos adebala. Vejo que tem um bob, o verdinho. Sim, fogo na bomba, liga o columim. Diz que pare no para, cada vez quer fumar mais. De zóio puxado, feito um japonês banzai. Oh, oh, oh, arigato, sayonara e fumaço. Banzai, japa, preto, eu sou. Ligo só por hobby, que não pode. Fumaça só de. Oh, oh, arigato, sayonara e fumaço. Banzai, japa, preto, eu sou. Ligo só por hobby, que não pode. Queimou, queimou, sujo, fumaça vai subir. Acende o incenso aí, liga o patchouli. Coroa batendo na porta, a casa vai cair. Larica chegando.